nada vocês vão blasfemar. Do que é da antiga, do que é de rocha, do que veio da rocha, do que pode dar volta na sua vida. De quem está na merda da vida, mas procure entender o ensino de quem está na palavra do eterno, trazendo o ensino da palavra certa, correta, pela vida eterna. Minha mente eu manterei sempre aberta, minha mente tão correta que às vezes a gente peca sem saber o que é certo, sem saber o que é correto, para a gente chegar bem mais perto do temível, glorioso, eterno, maravilhoso Yahushua HaMashiach. O verdadeiro amor de Yahushua, de Yahushua HaMashiach. Ó, quem diria, GM rap louvando, rimando, cantando pra periferia. Ó, quem diria, ó, quem diria, o verdadeiro amor de Yahushua. Quem diria que isso dia iria vir para endoidar alguns irmãos que não veio para entender o nome, como diz o Criador, que nunca se chamaram pelo seu nome verdadeiro, mas sim que vieram para confundir a cabeça dos meus irmãos que não tiveram culpa de estar crendo em outro Deus, mas o que vieram para ser seus, os seus não aceitaram que os seus fizeram, estão todos o adorando, mas um dia eu acho, espero com muita fé a vida do HaMashiach. Espero que todos nesse dia possam crer em Yahushua, porque isso veio para ficar e não ocultar, veio para mudar nossas vidas, minha vida, desde quando estava cega na chega na DPE, mas nos culpos meus pais por não saberem jamais o que foi falado, foi feito, foi dito, que cegou a todos nós, que cegou aos meus pais, que não tiveram culpa de encontrar a paz e o verdadeiro amor de Yahushua HaMashiach. Ó, quem diria, ó, quem diria, o verdadeiro amor de Yahushua, de Yahushua HaMashiach. Ó, quem diria, GM rap louvando, rimando, cantando pra periferia. Ó, quem diria, ó, quem diria, o verdadeiro amor de Yahushua. E assim, do começo ao fim, se Yahushua HaMashiach reinando aqui, do começo ao fim, desde quando ele veio até os dias de hoje, ele estaria aqui, ele estaria ali, nos trazendo sabedoria para nós, tudo que possa ser, que deveria ser, o que é certo, correto, que a gente faça certo, apesar dos nossos erros, ele estaria assim, nos orientando, falando corretamente a verdade da vida que ia trouxe pra mim e pra você. Mesmo que nem todos aqui estaria no jardim do Éden, no jardim da vida eterna, junto com meus irmãos, louvando, rimando pela vida eterna. Quem diria que fosse assim, do começo ao fim, se Yahushua não fosse assassinado pelos doutores da lei, invejosos, mentirosos. Mas um dia, rapaz, essa tristeza vai acabar, acabar com você, se você tiver fé, fé, molecada. É o que mais importa agora, buscai o Adonai, não só nas horas do desespero, sofrimento, mas sim na função com meus irmãos, todo dia na periferia. Ó, quem diria, ó, quem diria, o verdadeiro amor de Yahushua, de Yahushua.